Rádio USP apresenta... Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir... Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro. Boa noite, caro ouvinte. Vamos iniciar a execução integral dos quartetos de cordas de Beethoven. E como são muitas obras, eu não vou fazer comentários, apenas apresentar estas obras com o quarteto Alban Berg. Vamos começar com o quarteto número 4 em Dó menor, opus 18, número 4, com os movimentos Allegro ma non tanto, Scherzo andante scherzoso quasi allegretto, Minuetto allegretto e Trio e Allegro. Quarteto Alban Berg. Thank you. Thank you. Thank you. Agora teremos um quarteto da última fase de Beethoven, quarteto número 14, em Dó sustenido menor, opus 131, com os movimentos Adagio ma non troppo e molto espressivo, Allegro molto vivace, Allegro moderato, Andante ma non troppo e molto cantabile, Presto, Adagio quasi un poco andante e Allegro. Execução do quarteto Alban Berg. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Concluímos então o primeiro programa dessa série dedicada aos quartetos de cordas de Beethoven. Até o próximo programa e boa noite. Você ouviu? Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro.